Já é 5:30, a maquiagem na cara é natural, as olheiras são fruto da batalha. Marmita feita na mochila, é boia frio, seu Zé, que segue sendo paralida. Ele e sua mulher, virou rotina sair, deixar os filhos sozinhos, coração partido e superado por estarem dormindo. A mais velha, tomando de conta, é tipo treinamento com apenas 11, com a fazerem de um casamento. Já na lida o casal, sua tarefa adianta pra alimentar os filhos. Eles têm que cortar cana, trabalho escravo, mas monetário. Acho o patrão destino, destilaria vira alguém ação. Que custou o suor do seu Zé, que hoje em sua mesa virou pão e o café. Tem um destino já traçado e bem previsível, não vai virar açúcar e nem combustível. Tem um destino certo, a garganta de alguém desce redondo, mas sai queimando o acém. Quem vem porém não tem importância, tem se vai chegar ou não em casa bem. Você já sabe, a cachaça é o uísque brasileiro. O governo gasta, mas também ganha dinheiro, enquanto muitos consomem em época de carnaval. Ao mesmo tempo milhares dão entrada no hospital. A porcentagem alcoólica é 0,5, mas disse que 5 já esqueceu, foi do cinto. Mas não se esquece de engatar a marcha, muito menos de sair rasgando pelas estradas. Subindo a todo vapor, quer dizer, a pista livre chama o condutor. A essa hora só o carro comanda, do asfalto levanta, 140 ele andou boa. Criou asas, mas embrios não entram no céu. Não prospera e desespera, sua família ao léu. Recobertados por um véu, na beira da pista, arremessada a poucos metros de uma lida. Área bem devastada, tem muita mão de obra. Não importa os calos, se é pra cortar, então corta. Se é pra cachaça, então vai, é alguém ação. A lata cheia, encarou a estrada, virou munição. Descartável assim como a pobre. Tem poder, mas é só uma vez que estoura. Neste caso, o impacto da explosão é interno, causa dor e muito sofrimento materno, etc.